Diante da situação política e econômica no Brasil, do endividamento dos estados e da queda de receita dos municípios, na sua opinião, quais serão os maiores desafios do atual grupo de vereadores de Gaspar, falando aqui especificamente do nosso município, e da gestão do nosso atual prefeito, Kleber Vandal, e de seus secretários? Eles têm uma missão muito difícil, não os invejo. Vamos voltar um pouquinho, né, professor Alan? Por que que o Brasil chegou nessa situação? Aí nós temos duas vertentes. Podem ter mais, mas eu vou me ater a duas. Uma política e uma econômica. A vertente política recebeu um desrespeito muito grande. Foram quebrados valores fundamentais. Ética, integridade, honestidade, o pensar o Brasil, o pensar a gente brasileira, moral. O povo, a moral, né? Então, quebrou-se isso. Hoje só se vê compadrio, hoje só se vê o benefício a apoiadores, a apadrinhados, etc. É lamentável que grande parte do Congresso hoje esteja sendo investigado ou processado. Sim. É lamentável. Como é que pessoas que estão sendo processadas e com grandes ameaças de serem presas, podem pensar no país, podem pensar na gestão? Não, elas estão pensando em si, estão pensando na sua defesa, né? Então, esse é o lado político. E tem o lado econômico. Nós entramos numa crise econômica, alguma coisa por influência de crise externa, mas principalmente porque as nossas políticas econômicas mais recentes não foram as mais adequadas, né? Em concepção e na gestão. E houve aqui também uma quebra fundamental, a quebra do fundamento da lei da responsabilidade fiscal. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Experimente você, na sua vida, gastar continuamente mais do que arrecada. Vai ficar preso no cheque especial, vai ficar preso no cartão de crédito a descoberto, e aí, uma hora a conta vem. Sim. E vem para a pessoa e vem para o país. Então, nós estamos vivendo isso. Isso torna a gestão municipal muito mais difícil, tanto para prefeitos quanto para vereadores. Então, é preciso, para que os municípios tenham uma situação um pouco melhor, que também se modifique o pacto federativo. Não é possível, hoje em dia, que a arrecadação vá da ordem de 70%, né, falando aqui em números redondos, para a União, 23%, 24% para os estados e 6%, 7% para os municípios. Sendo que é o município que tem que fazer tudo. E aí ele vive em Brasília ou em Florianópolis com pires na mão sempre, pedindo. É evidente que esse modelo já se esgotou, esse modelo não funciona. Então é preciso mudar isso aí. Bom, e aí aqui na nossa cidade, assim como a receita vale para o Brasil, vale para os estados, vale para o município também. Aumentar a arrecadação de um lado. E o que nós podemos fazer aqui? Incentivar o empreendedorismo, sim, ter programas para empreendedores, incentivar a vinda de empresas. Eu não estou falando aqui de indústrias poluidoras ou que ocupem um espaço enorme de terras, que a nossa topografia aqui nem é muito favorável a isso, mas nós podemos trazer para cá empresas de tecnologia, empresas limpas, né? que vão aproveitar a inteligência do nosso povo. Sim. E, de outro lado, é preciso reduzir gastos. Né? Aí é difícil também, porque a máquina pública é uma coisa muito engessada. Mas não há como não fazer isso. Né? Reduzir os gastos, reduzir a máquina, cortar custos, sem deixar de fazer aquilo que é o básico do dia a dia. Sim. Né? Saúde, educação, creche, segurança, empresa, saneamento, segurança, sistema viário e tudo mais. Então, o papel é muito difícil, mas tem que ser feito. O senhor acredita que vai ser uma boa gestão do Kleber? Eu acredito e eu torço para isso. Torcemos todos, né? Torço para isso. Acredito que ele tem todas as condições para fazer isso.